As aladas estão em ação. Nossa luta de resistência está no ar. Estamos a voar, conspirando ao luar. Nossa bomba não para. Expresso 411 na parada. Mãos vazias, mão pra cabeça. Os direitos são de quem? São meus, são seus, são deles também. Sem regras e nem leis, entre nesse trem. Viaje com quem não tem medo de nada. Expresso 411 na parada. Contemplando a imensidão azul, vejo uma nave em parte. Vejo o fogo que sai de teus motores. Estamos de partida, querida fuga. A cabeça é a parte mais importante. É difícil entender o mundo dos homens falantes. O silêncio é importante. Me conforta e me protege. Bate os tambores sem solo sagrado. Os guerreiros desejam a vitória. Bate os tambores, ufa os tambores. O fogo que não se cala. Expresso 4.11.